dia, a vida na morte, o céu no chão, pra ele vingança. Dizia muito mais que o perdão, o riso no pranto, a sorte no azar, o sim ou não, pra ele o poder. Valia muito mais que a razão. Armas, químicas, libertação de um povo, não. Os motivos eram outros, falaram várias vezes em nome de Deus, citaram várias vezes o nome de Alá. A terra muçulmana tremeu, mas o bem não estava lá. Bagdá em chamas, eu vi, você viu na TV, a bomba inteligente mutilar o bebê. Em nome do pai, o filho vem, ele próprio dita as regras, ele próprio diz amém. Estratégias, mapas, alvos, o porta-voz fala ao mundo que tá tudo calmo, que a operação logo se encerra. Nem parecia ser uma guerra, o protesto mundial de nada adiantou. Foi ignorado e a ambição falou. Bush, Bush, Hussein também. Bush, Bush, Hussein também. Bush, Bush, Hussein também. Bush, Bush, Hussein também. Na terra das mil e uma noites, cenas de violação, invasão, açoites, reduzindo ainda mais o sossego. Estão atrás do ouro negro, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Portugal. Todos negam um fim comercial, dizem lutar contra o eixo do mal, mas promovem um massacre cultural. Caiu um ditador, mas não a opressão, saiu quem matou e chegou o vilão. São divididas as vestes entre os vencedores, a nação, a legião de perdedores. A união ruiu, tudo rápido e prático, mas o cidadão que não é feito de plástico se manifesta contra esses lunáticos, extravasando nesse espaço democrático. Bush, Bush, Hussein também. Bush, Bush, Hussein também. Bush, Bush, Hussein também. Bush, Bush, Hussein também. Boicote aos produtos norte-americanos, países membros inspetores da ONU. Insegurança geral nos quatro cantos, nada mudaria os planos. Estava anunciada, iria acontecer, e só um dos lados poderia deter. Puxa, Saddam, ninguém vai ceder. 19 de março, começa a chover. Duelos verbais, apocalipse ao vivo. O senhor da guerra, voraz e nocivo. O peso então é retirado da balança e colocado sentimentos de vingança. Outra vez o soldado mata quem não conhece. O líder derrotado desaparece. Crimes de guerra vão ser julgados. Qual tribunal terá moral de condená-los?